Panorama Agrícola para 13 de outubro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 13 de outubro de 2011, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado é: o verdadeiro amigo é aquele que nos ajuda em tempos de aflição. Na dica de hoje, confira alimentos saudáveis. Senar e MEC desenvolve 14 cursos para qualificar o jovem rural. Consumo de leite e queijo no Brasil é baixo se comparado com outros países. Na entrevista, cultivo protegido, garantia sobre o tempo de chuva. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre bovinos de corte. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alimentos de cor laranja, amarelo escuro e verde são saudáveis e nos ajudam a ter uma vida mais longa. Cenoura, batata doce, melancia, espinafre, brócolis, couve, alface, ervilhas e abóbora devem ser consumidos frequentemente. É hora das notícias. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o MEC estão firmando parceria com relação ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A ideia é integrar políticas de educação profissional em todo o país, dando mais acesso ao jovem rural, ao ensino e à capacitação profissional. Assim, espera-se que, com a educação no campo, jovens possam permanecer na atividade rural, ajudando na produção de alimentos. Para o ano que vem, o Pronatec vai oferecer em todos os estados alguns cursos que qualificam a mão de obra nas áreas rurais. Os cursos são de apicultura, avicultura de corte e postura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, equidiocultura, construção de sistemas de irrigação por superfície e drenagem, fruticultura, operação de tratores, cultivo de grãos e oleaginosas, cultivo de olerícolas de talos, folhas e flores, cultivo de plantas industriais como a mandioca, suinocultura, silvicultura e curso de transformação caseira de produtos embutidos, defumados, beneficiamento de carne de ovino, caprino, peixe, frango e bovino. Vamos falar agora do consumo de leite no Brasil. Ao contrário do que se pensava, o consumo por pessoa per capita de leite aqui no Brasil, que era estimado em 150 litros por ano, não passa, na verdade, dos 128 litros, incluindo derivados como leite em pó, queijos, requeijão, iogurte, leite fermentado e outros produtos lácteos. A conclusão é da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, depois de um recálculo com base em estudos, pesquisas e análises do IBGE. Para efeito de comparação, o Brasil, quando se trata de consumo de leite líquido, cada brasileiro consome por ano 47,6 litros de leite. Já os uruguaios bebem, em média, 74,2 litros de leite por ano. Nos Estados Unidos, o consumo por ano é de 81,9 litros por pessoa. O consumo por pessoa per capita de queijo no Brasil também é um dos mais baixos do mundo. Enquanto os brasileiros consomem, em média, 4,4 quilos de queijo por ano por pessoa, na França esse número chega a 26 quilos. Fique ligado no Panorama Regional. Sistemas de produção de bovinos de corte. As tecnologias necessárias para uma pecuária bovina de corte compatível, produtiva e eficiente estão disponíveis aos produtores rurais de uma maneira crescente e com qualidade. Muitas tecnologias são de simples execução, de baixo custo e facilmente adaptáveis às fazendas de cria, recria e engorda, podendo melhorar significativamente os índices produtivos e reprodutivos da pecuária bovina de corte. Existem dois sistemas de produção. A diferença entre o sistema tradicional e o sistema melhorado reside no grau de intensificação, ou seja, na adoção e intensificação, resultando em diferenças de composição do rebanho, dos coeficientes técnicos, da taxa de desfrute, da compra de animais, da receita bruta, dos custos operacionais. Em sistemas melhorados, permanece no rebanho as categorias que estão realmente produzindo, então, eliminando assim animais improdutivos e os que não geram nenhum tipo de receita. Nós temos na região serrana um exemplo aqui muito eficiente, de um sistema de produção de bovinos de corte, Capão Alto, na fazenda Capão do Posto, do Cláudio Semo, que é uma referência no uso de tecnologias tão simples e eficazes, com ótimos resultados, tanto de taxa de natalidade, como de desmame, como eficiência, então, de ganho de peso, e está dando dinheiro. Importante é isso, está gerando renda. Então, antes de adotarmos qualquer tecnologia, devemos analisar previamente o contexto geral da propriedade e quais serão os custos e que benefício essa nova técnica irá trazer para o nosso empreendimento. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Pedro Gels Reister, de Camboriú, produz hortaliças no sistema de cultivo protegido. Ele sediou um dia de campo em sua propriedade e foi entrevistado pela jornalista Eonir Malgarese. O seu Pedro é daqueles agricultores que parecem estar sempre de bem com a vida. Mais conhecido como Alemão da Verdura, ele já é uma figura popular no município de Camboriú e Balneário. O seu Pedro é produtor de hortaliças há 31 anos, uma história de sucesso que se fortaleceu principalmente nos últimos 16 anos, por causa do cultivo em abrigos. O que o cultivo protegido traz de benefícios para um produtor de hortaliças como o senhor? Ele traz muito, porque tu tens a garantia sobre o tempo de chuva, porque outras coisas não é o problema, é a chuva. Porque aí tu planta o dia que tu quiser, tu trabalha o dia, pode estar chovendo, todo mundo trabalha, não perde nenhuma hora de serviço e tudo assim, Então eu acho que é muita vantagem. Só que tem também, tem que saber manejar bem, porque não é só fazer o abrigo e pensar, agora estou salvo. Porque tem que cuidar bastante do solo e a irrigação certa, Não pode pôr água demais e tudo isso, Seu Pedro mantém a família trabalhando com ele. São 7 pessoas e ainda tem a nora e 3 funcionários. Todo dia eles vendem 200 caixas de verduras. Para dar conta de tudo isso, são 41 abrigos de cultivo. E tudo começou num trabalho conjunto entre o produtor e pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí. Uma parceria que se tornou forte e hoje serve de exemplo para técnicos e produtores de vários municípios. O dia de campo na propriedade do seu Pedro atraiu muita gente, que veio aqui para conhecer como é o sistema de produção em abrigos de cultivo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.